era quase gavidão. Se ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E não quis separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela, que eu não tinha mais ninguém. E eu dizia que era cedo, cedo, cedo, cedo, cedo. Invasão da cidade. Existimos, a que será que se destina? Mas quando tu me deixa rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se vos ilumina. Tampouco curva se ela grita nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina. E éramos olhávamos intacta a retina. A cajuína cristalina e teresina. Storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Ela falou, você tem medo. Aí eu disse, quem tem medo é você. Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém. Ela me disse, eu não sei, mas o que eu sinto por você. We'll be right back. cedo. Ainda é cedo. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê.